da lanchonete rústica. Eles te dão, tipo, um hambúrguer num prato de madeira. A caneca é tipo uma... Aquelas coisas de vidro, a gente guarda conserva de palmito, sabe? Aí tu bebe Coca-Cola num desse, entendeu? Mas não é desleixo, é rústico, entendeu? Então é tudo parte da experiência. Não, cara, que isso? É tipo pegar pote de, tá ligado, aqueles extratos de tomate que vem no pote de vidro e você usar como um copo depois. É pura estética. Tipo assim, pra quem tá ouvindo, tem a impressão de que tá perto de ti, entendeu? É o produtor de conteúdo mais próximo do seu público, entendeu? É tudo proposital, pô. É pra o pessoal ter uma... É pra ter uma imersão de como é morar no meu bairro, tá ligado? Acho que a palavra-chave é essa, é imersão. É, que nem aquele episódio de quando tu tava... Como é que se diz? Tu tava tomando café da manhã e parecia que realmente, tipo, parecia que tu tava produzindo efeito sonoro, tá ligado? Tipo, dava pra ouvir tu tomando café, botando café no prato, tá ligado? Um negócio que não era proposital, mas acabou acontecendo e ficou foda, tá ligado? É, porque, assim, tudo que eu toco vira ouro, sacou? Então, assim, até as coisas que eu faço sem querer, assim, sendo muito humilde, até as coisas que eu faço sem querer são melhores do que todas as outras pessoas, entendeu? Mas assim, eu sou muito humilde, tá? Só pra, na humildade, eu estou dizendo que eu sou muito melhor do que todo mundo sem conhecer vocês. Pô, cara, se tudo que tu toca vira ouro, então porque tu, sei lá, cara, pega uma pedra aí. Cara. Eu jurava que era uma piada com... Tu pensou o quê? Então você é o Midas, o próprio Midas. Vem aqui, toca no meu. Tá, o Fernandes pensou no Midas também aqui. Ele mandou lá no cemitério de animais. Muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Aleatório do Acervo Perdido Podcast. Meu nome é Rafael Batista. Eu tô aqui com um convidado que já gravou podcast comigo duas vezes, mas a gente nunca publicou porque, eu acabei perdendo um arquivo por conta de preguiça de ter editado e acabei excluindo sem querer. E o segundo, o papo ficou mais pesado que eu e minha tia junto. Apresente-se aí, André de Morto Vivo. Sinta-se à vontade, meu caro. Cara, é meio difícil fazer minhas apresentações normais, porque meu irmão tá jogando Minecraft do meu lado, sabe? Eu fico me sentindo meio abobado na frente dele. Mas, senhoras e senhores, agradeço a sua presença aqui. Eu sou o André de Morto Vivo, e eu ainda não tenho um bordão gravado, mas é isso. Eu faço podcast amador underground rústico e pago de bobo na internet também. É isso. Então, cara, é uma coisa que eu queria perguntar e queria que tu contasse. Logo de cara, era qual foi a... Tu já tinha falado até num dos teus episódios, mas como foi a ideia de tu ter criado o podcast? Tipo, aconteceu alguma coisa? Como é que foi todo o desenrolar para tu poder fazer o podcast e tal e tá produzindo os episódios agora? Ah, sim. Tá, cara... A ideia desse... Eu tô tentando ser uma pessoa mais natural ao contar isso, entendeu? Tipo, sei lá, é meio novo fazer entrevista e tu fica naquele modo robozinho e tu parece uma outra pessoa. Não quero que esse seja o objetivo. Não. E talvez uma maneira de eu expurgar isso seja falando sobre isso. Então, deixa eu... Cara, sinta-se à vontade, fique tranquilo, fale da forma que você se sentir melhor para poder falar. Não tem bronca, não. Sim, sim. Mas, pois é, então, a ideia de fazer podcast, acho que vem igual aqueles adolescentes da década de 80, né, que a gente vê em filme, porque, enfim, eu não fui um adolescente da década de 80, mas a gente vê muito em filme aqueles caras que querem ter uma banda, sei lá, eles veem os malucos na TV, vou querer ter uma banda também. Então, tipo, teve essa febre geral de podcasts, né. A minha ideia, ela veio mais ou menos... Da seguinte maneira, na época, acho que ano passado, eu tava muito mal, assim, sabe? Tipo, como eu posso filtrar as palavras aqui? É necessário que eu filtre. Eu tava mal, acho que depressão, essas coisas fodem a tua cabeça, sabe? E na época eu tava assistindo muito o Petri Old School, entende? Ele não foi a causa, mas o conteúdo dele meio que me influenciou. Mas me influenciou no seguinte sentido: olha, dá para tu fazer isso aqui que pode te aliviar certas tensões do dia a dia, entende? Foi aí, sacou? Acho que tanto é que o primeiro podcast que eu fiz com relação a isso ainda tá num canal abandonado meu no YouTube. E eu cito essa questão, sabe? Não sei se da mesma maneira que eu expliquei aqui, mas eu explico lá. Então, eu criei a princípio para aliviar minhas tensões. Eu não me sentia. Eu me sentia meio nada, sabe? Miserável. Aí que veio o nome Undead Morto-Vivo. Na época eu tava jogando muito Dark Souls. E eu pensei no nome, cara, tem que ter um nome legal, tem que ter um nome legal. E aí, e claro, que condiga com o que eu tô sentindo, ou como eu me vejo. E naquela época, eu me via muito como alguém miserável, que não vale nada, que precisava, tipo, que é como se eu fosse um homem num corpo de um garoto, entendeu? Eu não via valor em mim. Entendi. E Cara, o não, desculpa ter interrompido. Uma coisa que eu percebo é que tu tem umas referências muito boas de Dark Souls, porque até tuas publicações no Instagram, até tua foto de perfil também é de tipo cavaleiros da época medieval, né, cara? é, tipo assim, eu só joguei o Dark Souls 3, cara, entende? Mas assim, eu sei alguma coisa assim de Templários. Eu gosto muito, sabe, da história deles, mas eu nunca parei pra, tipo assim, sentar a bunda na cadeira e devorar tudo que eu pudesse, como eu gostaria. Entendi. Então. Pode voltar, cara. É a história. Perdão ter interrompido. Não, tranquilo. Então, assim, Undead. É o teu personagem do Dark Souls, né? Óbvio que o teu personagem, por ser o teu personagem e tu seres o protagonista, ele vai ser o cara que vai salvar o mundo, né? Mas, e aí, alguém me corrija depois, como eu disse, eu não sou fãzão do Dark Souls, mas eu gostei do Dark Souls 3 e era o que eu tava jogando na época. Então, tu tem o inaceso, no 3 é inaceso, mas nos outros é o morto-vivo, né? O undead, o não morto. Por isso, inclusive, que o nome dos episódios são Confissões do Não Morto. Porque eu confessaria meus pensamentos lá, sacou? Eu seria bastante honesto. É por isso que também eu me escondo, porque imagina só, a pessoa, tu confessa para pessoas que tu convive, tu conhece. Se essas pessoas. É tipo, tu tá te entregando para as pessoas, entende? Então, é um dos motivos até para eu meio que me esconder, mas ao mesmo tempo fazer o que eu quero fazer. Mas. Caraca, bicho, eu sou muito ruim para contar a história. Eu vou e volto, eu não tenho ponto. Eu comecei a falar do Undead, depois eu falei de outra coisa. Mas enfim, o Undead, ele é esse ser miserável. No 3 é dito assim: inacesos, que não são dignos nem de virar cinzas, levantarão de seus túmulos para levar de volta os lordes das cinzas a seus devidos lugares. Então era mais ou menos essa figura miserável que eu. Com a qual eu me identificava na época, hoje não mais, eu expliquei isso no episódio passado. E foi daí que veio o nome Undead. Qual o nome do episódio? Só para o pessoal ter uma ideia de qual é. O nome do episódio é Lutar, Lutar, Lutar e Undead falando de si mesmo na terceira pessoa. Certo. Beleza, então fica aí a dica para quem quiser ouvir a explicação no, dele. Pode ir, cara. Então, assim, basicamente, resumindo bem, né? Essa é a história do podcast. Ele começou assim como uma espécie de alívio. E hoje eu acho que ele é uma maneira de eu aprimorar a maneira com a qual eu me comunico, porque às vezes eu sou muito prolixo, sou muito embolado em contar uma história, como vocês puderam ver agora. E praticar a minha fala de maneira geral. Como eu expliquei no último episódio também, eu decidi que ele vai ser uma espécie de exame de consciência de certos pontos. Antes, quem é católico, sabe? Antes de qualquer confissão que você for fazer ao sacerdote, você deve fazer um exame de consciência. avaliando como foi a sua postura. Eita, caiu? Ou só mutou? Não, ah, só mutei. É para pouco o som do bar aqui, sabe, cara? Tem vezes que eu gostaria muito de, tipo, causar um acidente de propósito, sabe, no som do bar aqui, mas fazer o quê? Pode... de cabra voou na cabeça do dono sem querer um dia. É, sabe? Voou 10 vezes. Deu um curto assim, sabe, cara? Mas foi sem querer, tá ligado? Cara, sobre a questão de tu criar o podcast para poder desabafar, falar algumas histórias, o Papo Aleatório eu fiz. Deixa eu só pegar o título do primeiro aqui, cara. Eu nem tô mais no canal, eu tava no teu grupo. Cadê? Ansiedade social, vazio das redes sociais e pessoas idiotas. Cara, eu fiz esse podcast justamente porque eu tava com raiva de que eu fazia, eu ficava fazendo muita amizade virtual ou até pessoal mesmo. Aí o pessoal falava comigo e tal, mantinha um contato e depois disso sumia, sabe? Aí isso me deu um receio de criar amizades novas, com medo disso acontecer várias e várias vezes e eu ficar me decepcionando, sabe? Aí eu, tava tentando fazer o podcast, tava tentando tocar o podcast pra frente e nada saía, assim, algo criativo, do nível do pessoal que, faz uns podcasts foda, sabe? Aquele com ediçãozinha, trilha sonora, etc. Eu queria fazer um misto de todos os podcasts que eu gostava, só que como não tinha nada na minha cabeça pra fazer, com, algo que não fosse tão repetitivo como os outros que estavam, né? Um tema que eu pensava, o outro podcast já ia fazendo. Aí eu pensei, pô, e se eu pegar improvisei um microfone e tal, liguei e comecei a desabafar. Aí nisso eu me senti melhor, publiquei e tinha recomendado até para algumas pessoas e outras pessoas se identificaram. E daí disse, por que tu não faz mais e tal? Aí eu, pô, vou continuar fazendo. E daí foi que surgiu o Papo Aleatório. Antes era café e Papo Aleatório, só que eu achei muito grande. Aí resolvi cortar o café e aí ficou só Papo Aleatório, como o quadro do canal. Que bonito. É aquele negócio que você estava me falando uma vez. Não sei se foi tu que falou, se foi aquele meio que eu vi tu lendo. Que o... virou muito entrevistinha, né? E todo mundo tem uma mesa e vai fazer uma entrevista e tarau, tarau, tarau. Foi o e-mail do Fernandes, ele fala isso. E eu também já falei já várias... Eu acho que eu critiquei isso duas vezes no meu podcast. Que é, sempre tá seguindo um padrão agora. E os caras que têm poucas visualizações... Agora, por exemplo... Eu falo poucas visualizações, no caso, o cara tinha 1 milhão de visualizações por vídeo, vamos supor, e agora só tem 10 mil, 30 mil visualizações, sabe? Aí ele pegou e viu que tá na moda e criou um podcast, e agora o pessoal tá dando atenção de novo para ele, porque ele tem um podcast, mas são os mesmos convidados, você ouve a mesma história do mesmo convidado diversas vezes, nada muda, é sempre as mesmas perguntas, as reações são quase que as mesmas também, é meio chato isso, sabe? Essa repetição. Uhum. Então, sei lá. Cara... Aí a gente fica se interrompendo, que lindo. Tá, vai tu, você. Senão a gente vai ficar naquele negócio, não... Aí começa a ter uma briga por conta de quem vai na frente, cara. Ah, eu ia fazer uma pergunta, mas eu acabei esquecendo. Vê que maravilha, cara. Mas deixa eu lembrar aqui os pontos. Isso aí eu posso cortar. Tu teve alguns episódios que tu removeu, não foi depois? Mas qual foi o motivo de tu ter removido alguns desses episódios, cara? Cara... Primeiro, tu já citou o nome de pessoas reais, sem dar codinome para elas? Não, por enquanto não. Teve a história da minha prima, teve alguma história que eu fui com um amigo meu Tipo, foi para uma cidade um pouco longe daqui, de onde eu moro, que a gente foi de bicicleta, que teve umas broncas e tal. Mas tudo dá um nome fictício, etc. Saquei. É porque o problema foi justamente esse. Alguns eu citei, aí como ainda sou pequeno ainda dava para consertar, aí eu decidi cortar. Porque normalmente eu dou codinome, então... Para um amigo meu da época da escola, eu chamo para ele de nerd da cadeira por causa do filme do Homem-Aranha, e ele sempre, tipo assim, ele é tipo o cara que manja de computador. Entendi. Mas ele não gosta muito desse daí. Mas enfim, também não importa qual apelido ele não gosta. O fato aqui é que eu escolhi porque citei alguns nomes, algumas situações. Meu nome mesmo, de verdade, eu soltei algumas vezes. Teve alguns que eu reescutei, eu percebi que eu tava falando bobagem, eu fiquei assim, não é isso que eu tô querendo passar. E aí até entristeci algumas pessoas por causa disso, foi meio chato. Entristeceu como assim, cara? Tipo, teve algumas pessoas que ouviram e, tipo, deram feedback negativo, ou foi pessoas do teu meio social que ouviram e acabaram não gostando do que tu falou ali? Como é que foi isso? Ah, mano, tipo... Eu não vou especificar, mas tipo, teve uma pessoa em específico que conhecia a outra, e aí eu fiz assim em homenagem, só que depois eu percebi que não, tipo assim, eu tinha falado bobagem, e aí já era uma situação sensível, enfim. Não, no caso, tu tentou fazer algo legal, e aí não saiu muito, tipo, as palavras não saíram muito bem como tu queria, acabou ficando meio... Sabe uma redação? Sei, coisa que eu sou péssimo. Pois é, às vezes tu faz uma redação pra escola, aí tu vai, tu coloca de um jeito uma coisa, e aí depois quando tu vai ler, tu tá indo no sentido contrário ao qual tu tava defendendo, entendeu? Isso já aconteceu comigo no ensino médio, em aula de redação. Não sei se com vocês rolou também. Mas algo parecido aconteceu nesse podcast, tipo... Tu tem que fazer uma redação condenando o nazismo, por assim dizer. Vamos ir para esse lado, que é mais fácil de entender. Que é mais absurdo, né? 6 milhões, aí... cara? Desculpa, aí cara. Não... Que... É uma piada aí, meio pesada, perdão. Enfim, aí tu tem que fazer uma redação condenando o nazismo... Aí tu vai escrevendo, e aí depois tu fala, tipo assim, quando tu vai ver a redação, tu fala que o regime nacional socialista dos trabalhadores alemães, né, tipo, deu um boom na economia alemã, e isso e aquilo, tu começa a falar de coisas boas que parece que tu tá defendendo, mas, tipo, tu não chegou no ponto que tu queria, entende? E era basicamente, era uma situação parecida, entendeu? Não com o nazismo, mas com a pessoa em si. Não sei se deu pra entender. Entendi, cara, teve uma vez que eu fui fazer uma redação, cara, eu fugi tanto do assunto, tipo, a introdução tava ok, aí as primeiras linhas estavam ok também, aí da metade até a conclusão, sei lá, tipo, tipo, ensinar como fazer um bolo e no final sai uma receita de pudim, cara, tipo isso, sabe? Uhum. Então, aí, nesse quesito eu prefiro, como é que eu posso dizer? Eu tomo o máximo de cuidado para poder não falar o nome do pessoal, apesar de que teve uma vez que eu dei uma escorregada, aí eu tive que gravar, tipo, eu cortei o áudio, foi mó... Por incrível que pareça, uma fração de segundos eu tive que cortar, regravar de novo, ajeitar para ficar no mesmo nível... do áudio que eu gravei antes, cara, foi um trabalho tão grande, eu acho que fiquei meia hora só para poder fazer isso, e é muito chato. Aí eu tento o máximo ter esse cuidado também. Saquei. Mano, tipo, eu tô pensando agora, e aí tu, tipo, será que a gente não tá fazendo um negócio muito entrevista? Porque eu ainda tô com aquela sensação de que não tá como a gente normalmente conversou naquele podcast mesmo, sabe? Que a gente gravou. Não sei se tu tá com esse negócio no coração. Cara, por que que tá diferente hoje? Porque eu não sei dizer, entendeu? Mas tá diferente. Talvez essa entrevista seja justamente falar sobre. Mas é porque... Como é que eu posso dizer, cara? Por mais que a gente tenha se conhecido há um tempo, né? A gente fez a call e tal. Eu queria também conhecer um pouquinho, tá ligado? Tipo, eu não ouvi todos os seus episódios, não cheguei a maratonar tudo. E Traidor. também tem. Desculpa, é alergia. Sei, sei, sei, cara. Me peço perdão, cara. Por favor, não me ponha na guilhotina, por gentileza. Eu peço perdão divino e do cavaleiro. Tudo bem, tudo bem. Então, cara, aí eu tava querendo saber mais um pouco, porque tem umas coisas que eu queria falar, tipo, para complementar. Por exemplo, tu apagou uns episódios. Aí eu também queria falar por cima dessa história também a questão de eu ter apagado meu podcast umas duas vezes. Que tipo, foi meio que foi foda, porque essas duas vezes que eu apaguei o podcast, eu apaguei o feed, ver o trabalho, ver como é que a criança é tão inteligente que ela apagou o podcast, o feed do podcast, sabendo que ia ter que upar um episódio por um, ter que editar as informações todinha, uma por uma, ter que colocar novamente no site de streaming, etc. Tu que usa o Anchor, tu não tem esse trabalho, porque o Anchor já faz a porra toda, né? Mas como eu o Podbean e agora eu tô refém de usar só Telegram e YouTube, aí não tem como mais. Aí, tipo, todo o trabalho é muito mais manual, tá ligado? E como eu já tive problema com o Anchor, aí meu receio é voltar para eles. Eles disserem: olha, teu podcast já foi banido antes, então vai ser banido de novo. A gente vai excluir aqui e tal. Aí meu receio é esse. Tipo, de colocar de novo e eles apagaram os episódios sem aviso prévio, que foi, me deixou emputecido da vida. Aí eu nem ia voltar. Aí eu gravei um papo aleatório, tipo, nem era para ser um papo aleatório. Eu gravei um áudio, peguei meu celular, gravei. Aí eu fiquei escutando, tinha mandado para minha namorada. Aí ela foi e disse: cara, isso é um podcast teu? Aí eu disse: não, é só um áudio desabafando. Aí ela falou: ah, tá. Só que na hora que ela falou isso, me veio aquela luz de novo, né? Cara, volta a fazer, independente se tu tiver desanimado ou não, faz tudo no teu tempo aí. E foi daí que eu retornei, sabe? Tipo, de um desânimo veio algo bom. Foi mais ou menos assim comigo também. Em agosto do ano passado, agora eu estou usando uma conta nova, devido aos motivos já explicados no episódio anterior, lutar, lutar, lutar e andar de falando de si mesmo na terceira pessoa. Agora eu estou usando uma conta nova. Mas a conta anterior, ela tinha um lapso de tempo assim, de agosto de 2020 até mais ou menos fevereiro de 2021. Que não foi devido a problemas com a plataforma, mas tipo, parar de. Realmente eu tinha parado, sabe? Eu não conseguia manter. Porque tu tem que manter uma certa constância, pelo menos no Instagram, entende? Para que a tua É, conta. tipo o YouTube também, o cara tem que ficar publicando pelo menos uma vez por semana, ou não sei quantas vezes por semana, para poder o cara ter alguma relevância, para o algoritmo um dia selecionar teu vídeo e colocar na página de recomendado. Aí fica aquele negócio tu, sabe? Aí tu abre a rede social lá para tentar engajar, aí tu vê que, tipo, tu faz uma publicaçãozinha lá, aí tu já pensa, não vai ter mais visualização, essa merda vai, tá ligado? Já vai tudo, tu já quer descartar tudo. Cara, eu não tive saco para essas coisas. Mas assim, eu não sei se tu notou isso em ti também. Pelo menos eu depois que voltei ativa, eu comecei a desenvolver algumas habilidades que antes eu não tinha, sabe? De mexer melhor no áudio, me preocupar com chiado. Eu quero dizer, entender as ferramentas. Era uma coisa que eu estava conversando com meu irmão quando ele citou um projeto que uns amiguinhos dele da escola estão querendo fazer e pediram que ele fizesse parte também. Que, tipo assim, às vezes, a coisa pode até não dar certo, mas as habilidades que a gente desenvolveu naquela atividade vão nos servir no futuro. Então, pô, hoje acho que eu dá para falar de ti também, porque tu estava me mostrando umas coisas que tu estava fazendo no Canvas. Pô, Foi. E no After Effects também, que eu não sou muito bom com vídeo, mas eu comecei a fazer algumas coisas ali no After Effects e tipo, quando eu pego ali já, eu tipo, se eu criar um projeto do zero, eu já sei como fazer aquilo que eu quero, tá ligado? Tipo, já dominei toda a ferramenta. Isso que é foda também. É, tipo, ou seja, não sei se tu sente a mesma coisa que eu, mas eu sinto que eu tô indo para algum lugar, entende? Devagar, não tão fodasticamente quanto eu acho que eu poderia estar, mas tô indo, sabe? Isso é bastante empolgante, principalmente quando tu vê o número de pessoas conseguindo ter o podcast underground, rústico e de qualidade duvidosa crescer, sabe? É, e principalmente quando, cara, quando eu recebi o e-mail lá do Fernandes e tal, eu fiquei feliz pra caramba. Quando eu vi que o pessoal tava interagindo lá nos comentários também, eu fiquei, cara, tá acontecendo, sabe? Tipo, pode não ser, tipo, para quem já tem um podcast que está consolidado, tem uma base de ouvinte muito boa, pode parecer nada, mas para quem está começando, tá engatinhando ainda, né? Como um bebê e tal, cara, para mim foi um marco, tanto que eu coloquei que foi o primeiro e-mail da história do podcast e apesar de eu ter me enrolado um pouco para ler o e-mail e tal, mas eu fiquei feliz pra caramba. Acho que eu li na emoção que eu tipo, sabe, esqueci um pouco de controlar a calma, sabe? Tipo, ficar mais calmo, respirar um pouquinho fundo, ir lendo e tal. E tipo, fazer uma leitura mais de boa, sem ficar, tipo, não, desculpa aqui, eu errei e tal, etc. Mas isso, uma coisa também que tu tinha falado é que tu falou que se enrola muito. Teve outra questão também que eu esqueci, cara, que essa questão também da minha gagueira, de vez em quando eu esqueço alguma coisa, eu fico repetindo a sílaba. E tem a questão também do sotaque, que tem gente que reclama porque meu sotaque é nordestino. Eu até tento, foi foda agora. Tento neutralizar o meu sotaque, mas sabe, tipo, a prática vai levando à perfeição, né? Se no meu sotaque não agradar a muitos e eu não conseguir neutralizar, eu vou levando assim do jeito que for, tá ligado? Tipo, não é só como é que é o podcast, tá ligado? Os caras acham também que é tipo, tem que ter equipamento foda, tem que ter, tipo, é como se fosse esses agora, por exemplo. Às vezes, só de tu, tipo, ter um equipamento básico e saber o que tu tá falando, mesmo que seja de forma enrolada, tu vai desenvolvendo tua comunicação, isso vai te aprimorando em certas coisas, tipo, edição de áudio, por exemplo, na Audacity mesmo, que eu uso, eu já sei como, tipo, diminuir um pouco o chiado do meu podcast, tipo, se tiver barulho aqui na rua, já tem as opções tudo pré-definidas que eu deixei, tudo isso foi fuçando, tá ligado? Então, tipo, esse negócio que tu falou aí, realmente é tipo, o cara vai praticando e depois quando o cara vê, o resultado tá ali e quando o cara chega longe, o cara nem percebe, assim, o cara fica todo desnorteado, sabe? Tipo, cara, realmente aconteceu, eu tô aqui e tal, tá rolando. Uma coisa que tu foi falando e algumas coisas vieram à minha cabeça. Eu diria que três coisas, mas uma delas eu acabei esquecendo. A primeira é que eu não sei, tipo, tá entrando a galera aqui, eu fico meio preocupado de me perder. Aí eu fico pensando, não, presta atenção no que o Rafa tá te falando. Porque Quer uma dica? o grande. Quer uma dica? Não olha para a tela. Não olha para a tela do pessoal entrando. Só vai falando. Ah, tá. Finge que tu tá de frente para mim, vamos dizer assim. Pera aí, vou pegar um personagem que tem a mesma vibe que tu. Mesma vibe não, mas que me lembra vagamente. Majin Buu, eu vou colocar a foto dele aqui pra mim no Google. Essa pessoa boa. Cara, igual um chiclete. Aí eu vou fingir que eu tô conversando com o Majin Buu, velho. Pera aí. Tá bom. Eu vou pegar aqui uma foto, eu vou botar aqui Léo Stronda, porque o cara é todo marombado, né? Tal, vou botar Graças a aqui. Deus. Ainda bem, cara. Eu tô tentando, né? Projeto Gordaça Nunca Mais. O meu projeto é esse. Pode Tô ser tentando. comer, Boa. Não ironicamente, esse foi meu apelido na infância, bicho. Tipo, eu era pode ser comer. Meu chamado Deus. de Eu era chamado de Majin Buu, Faustão, era mó. Na época eu chorava horrores, mas tipo, se eu tivesse o senso de humor que eu tenho hoje, Ah, cara, seria da hora demais, velho. Na moral mesmo. Ai, ai. Criança tola, você é... lhe falta ódio e bom senso de humor. É, e um 38. É que essa alergia tá foda. É, realmente. É. Aí, qual era a outra coisa que eu tava pensando? Era na hora que a gente falou, que tu tava falando sobre... Tipo assim, tu vê que vai crescendo e tal. Isso, não diretamente, mas me lembrou algo a respeito de tu fazer as coisas pelo motivo certo. Tipo, porque tu tá fazendo o que tu faz. Mesmo que seja um podcast que te divirta, ele... Às vezes o cara, ele tá com a mesma mentalidade daqueles adolescentes de 15 anos que querem ter uma banda de rock, ficarem famosinhos e pegar as garotinhas da escola. Tipo, o foco dele não é a diversão com os amigos, não é o amor pela música mesmo, pela... Enfim, não sou músico, não sei o que os músicos amam na música, mas enfim. É... O objetivo final dele não tem a ver com o objetivo que ele declara com a arte, sabe? Ele só quer o mais, vamos dizer assim, o mais material. Tipo, ele não liga, como é que eu posso dizer? Porque eu já vi exemplo disso. Tem um colega meu que ele tinha uma banda, mas o que ele queria era uma fama, vamos dizer assim, umas menininhas, bebê, e foda-se, tá ligado? Tipo, depois de um tempo, tanto que a banda se separou, porque os caras, tipo, começaram a brigar entre si por conta dos interesses. Um queria levar o projeto a sério e os outros só queria, tipo, farra, vamos dizer assim, sabe? E, tipo, investiam pesado. Mano, os caras foram fazer live em um estúdio. Tipo, foi R$300 por 2 horas no estúdio profissional e tal, para fazer a live. E, tipo, deu em nada, sabe? Tipo, eu fiquei triste porque a live só tinha 2 visualizações. Era a live deles aberta lá no estúdio e eu. Tá ligado? Foi foda, pô. Caraca, velho. Que triste. Então, assim, foi basicamente isso que me lembrou. Deixa eu tentar resumir, porque o André tem certos problemas mentais e às vezes ele repete a mesma ideia 30 vezes e faz com que as pessoas ao redor dele fiquem enjoadas de ouvi-lo falar. É, tem a ver com fazer as coisas pelo motivo... Não sei se a palavra certo também, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, ser sincero consigo mesmo. Pô, eu tô fazendo as coisas que eu tô fazendo porque, sabe, é aquele lance. É medicina por amor ou é medicina pelos 11 mil que alguém me prometeu, que um tio que fez concurso em tal lugar me prometeu, sabe? Uhum. Óbvio que dinheiro ajuda bastante, sabe? Mas tu tá dedicado com aquela atividade, eu acho que muda a coisa. Sei explicar de maneira mais bonitinha e fisiológica, mas muda, sabe? Tipo, sei lá, eu quero só... Estou fazendo medicina só para andar de jaleco, sabe? Tipo, no meio da rua, que é algo bem antigênico, né? Sabe? Para o pessoal... Ia lá, o cara fez medicina. O cara acha que vão dar autógrafo pro cara. Já vi, eu vi tanto... falando em medicina, cara, isso me lembrou uma história. Quer dizer... Foi algo que eu vivenciei, que, tipo, o pessoal, como eu tinha conseguido uma bolsa do governo federal para poder fazer... putz, esqueci o que eu fiz. Vê que merda. Eu tinha conseguido uma bolsa do governo federal para poder fazer um curso em uma unidade particular. Tipo, tudo era pago pelo governo, tá ligado? Aí, um pessoal de enfermagem... descobriu que alguns alunos não estavam pagando o curso, que era o governo que pagava. Aí eles queriam que o governo começasse a bancar eles também. E nada mais, nada menos, esse pessoal era de enfermagem. E, tipo, toda vez que eu passava, eles tinham uma sala enorme, tipo, era uma sala muito grande, sabe, para poder fazer as aulas práticas. E da maior parte das vezes que eu passava... não generalizando, mas, tipo, uma boa parte dos alunos lá só ficava tirando foto, postando em rede social, tá ligado? E era uma cisma com a gente, sendo que, tipo, eles não faziam quase nada, sabe? Tipo, um ciúme porque estava pagando o curso, mas era pagando o curso para poder tirar foto na aula para dizer que medicina, sabe? Peraí, eu boiei por um segundo e aí eu só entendi a parte final da história. Tu foi fazer enfermagem? Tipo, não, eu fui fazer um curso de informática numa unidade curso particular. Uma unidade particular e pago pelo governo. Isso. Certo. Tá ligado? Regalias de morar no Nordeste, tá bom? Uhum. Beijo, abraço. Aí, era pra ser uma piada, mas eu acho que tu não manja, porque isso geralmente é piada de quem mora, tipo, geralmente é o pessoal de São Paulo, tá ligado? Tipo, que isso ficaria... Tu não é de São Paulo, não, né? Não, pô, sou do Norte. Moro em Porra. Oca. Aqui chove, assim. Mas não, cara, aqui, quando chove, a gente pega barro, tá? A gente pega barro, tá ligado? Faz uma argilazinha. Aí pega uma história de madeira, vai fazendo as paredes da casa, tá ligado? Aí depois a gente vai catando na feirinha um rádio a pilha, bota pendurado assim no teto da casa e bota pra... aí toca Luiz Gonzaga, tem uma rádio que é Luiz Gonzaga, 24 horas, tá ligado? Aí a gente tá lá... pô. E aí... A gente fica do lado de fora da casa, perguntando quando é que vai chover, o solo rachado, e a gente fica comendo rapadura. Ah, então inclusive... a visão que eu tenho sobre o nordestino está completamente certa. É óbvio que a parte superior da porta, né, ela é um pouco mais larga, né, para poder passar a cabeça. Ou será que é só com cearense esse estereótipo? Não, é um fenótipo que se passou. É só com cearense. Me falta desconstrução, desculpa. O meu preconceito ele precisa ser mais inclusivo. Mas o que é porta? Porque a gente só conhece a entrada aqui, tipo, é uma cortina. Falei. É uma cortina. Tem vezes que eu não entendo muito bem, meus pais mandam a gente ir pra fora de casa, tá ligado? Porque lá não tem, lá nos quartos é só cortina, tá ligado? Eles mandam a gente pra fora de casa, aí a gente fica lá com a rapadura, tocando Luiz Gonzaga e eles lá. Às vezes minha mãe dá uns gritos, mas eu não sei por que é, bicho. Acho que ela tá sentindo dor, meu pai fica batendo nela, eu não gosto muito disso, não. É, tenso. Tu não entendeu? Eu entendi. Eu só tô querendo... Eu tô me segurando pra... Enfim, outra hora eu te explico. Mas... Então, aí tu foi fazer esse curso de informática. Informática. E aí tinha essa galera lá que... Da enfermagem, que descobriu que... Que descobriu que a gente tava, tipo... Todo mundo, a maior parte lá do pessoal, pelo menos nas primeiras matérias, né, nas primeiras cadeiras lá, todo mundo era só da Bolsa do Governo Federal. Depois foi chegando pessoas que eram do... Era pago, no caso. E aí, esse pessoal da enfermagem começou a se irmar com a gente, mas, tipo, eles não faziam quase nada. Tipo, só ficava tirando fotinha, enfermagem por amor, não sei o que e tal. Porque eu cheguei a pegar perfil do pessoal lá, de rede social. Aí eu ficava olhando, tá ligado? Era um negócio tão patético, tipo, era um ciúme tão grande, mas eu tipo, era um... Sabe aquela coisa, sabe? Tipo, um ciúme sem sentido? Tipo, a única coisa que eles tinham, vamos dizer assim, inveja, era porque eles pagavam e a gente não. Tipo, era basicamente isso. Aí eu me lembrei disso por conta do enfermagem por amor, entre aspas, né? Por conta desse negócio. Cara, inclusive, eu não sei se tu já ouviu falar que tem umas histórias aí de que tem médico que se pega, tá ligado, no plantão, aí e o paciente que se foda, tá ligado? Tipo, eu ouvi umas histórias dessa, eu fiquei mal, tá ligado? Eu fico com medo agora, tipo... Se os médicos já demoram para me atender, se tivesse pegando no plantão, aí que eu me lasco mesmo, tá ligado? Tá faltando um rim. Faltando um rim nele aí. Aí, tipo, peraí, só mais um segundo, tá ligado? Tipo Grey's Anatomy, é? Os caras estão querendo fazer cosplay de Grey's Anatomy, então na vida real. Cara, eu nunca vi Grey's Anatomy, nunca vi Quem viu foi minha namorada, Grey's Anatomy, teve aquela sob pressão, né, também, da Globo, que eu sei que é de enfermeiro também, mas eu não, é médico, sei lá, eu não manjo, tá ligado, eu não sei. Assim, eu sou... Ah. Não, eu ia dizer assim, eu sou hétero, pô, então assim, eu só sei por cima, sabe, eu não assisti Grey's Anatomy também, sabe. Uhum. Aí quem assistia também era a minha ex, aí eu sei que Grey's Anatomy é os médicos se pegando, gente tendo problema de saúde e problemas incríveis sendo resolvidos. E os médicos se pegando lá e o pessoal morrendo. É, tipo isso, ah, alguém morreu, me dá um beijo. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Nossa, velho. Ai, ai, cara. Imagina, mano, sério, eu digo, eu fiquei imaginando, tá ligado? O cara morrendo na fila do SUS lá e tal. Aí os caras, não, só mais um segundo aqui, tá quase terminando. Daqui a pouco a gente bota o rim nele aí, tá ligado? Ai, ai. Eu acho que o psicólogo não... Eu vim saber disso, depois, tipo, que eu vi uma publicação aqui no Telegram, eu só não lembro onde, que era, tipo, vários relatos de médicos e enfermeiras falando sobre ver, tá ligado, essas cenas. Mas, tipo, não é só, tipo, o sexo que rola, tá ligado? Tem médico que, por exemplo, tem um amigo meu que ele trabalha na portaria de um hospital. O Jorginho, o grande Jorginho, ele trabalha na portaria de um hospital. Aí ele tava dizendo que tem uns médicos lá que chega meio... Um chega meio virado no pó, ou chega meio relaxado, assim, tá ligado? Tipo, filezinho, tá ligado? Aí a gente não sabe, né, velho? Tipo, infelizmente tem, tipo, não generalizando, obviamente, que todos fazem isso, mas, porra, tem uns que é pra fuder, né, literalmente. Não, bicho, é foda. E as pessoas falam, bicho, a gente falando sobre esse negócio de hospital, a minha mãe, ela é enfermeira, e aí, eu lembro que, tipo assim, a equipe dela foi... Parece que é alocada para um novo posto, e nesse outro posto, eles faziam um plantão, e tu tem que ter uma copa. Uma copa é, tipo assim, a cozinha do lugar. Porque tu não vai deixar o pessoal trabalhando com fome. Não, infelizmente não. Senão, certamente, aquelas pessoas com câncer teriam sido salvas. Não. Então não é copa. Então não é copa. Como é que o negócio é copa, né? Enfim, desculpa. Desculpa, cara. Piada merda é aqui mesmo. A gente foi... Aí ela pediu a minha ajuda para pôr umas coisas na picape, que era, tipo assim, a gente ia levar a cozinha de um posto que estava desativado, um posto de saúde, pro novo posto. Tu acredita que inventaram uma história de que ela estava roubando coisa do posto de saúde antigo? Caramba, velho, aí é sacanagem demais, bicho. Mas eu não duvido, tipo, cara... Mano, rolou foto minha em cima da carroceria da picape, carregando o fogão, assim, colocando lá em cima, como se estivesse roubando patrimônio público. Agora me diz foi parar no jornal isso aí? Só uma dúvida. Não, pior que não. Foi só fofoca de gente olhando, gente curiosa, que gosta de inventar história. Normalmente aquelas velhas que assistem em Caso de Família, sabe? Ainda bem, porque imagina se isso parar no jornal a coisa que ia ser, cara. Ia ser punk, passa. É, pro cara se explicar e tudo mais. Ai, cara, é foda. Mas esse negócio aí da tua mãe, pô, esse negócio aí até não só em trabalho, até no círculo de amigo da gente, tipo, rola algumas fofocas dessa, pô. Tipo, teve uns caras que eu tinha contato, cismaram comigo do nada, pararam de falar comigo, dizendo que eu era falso, não sei o quê. Aí quando eu fui perguntar, oi, pô, o que é que tá rolando? Aí o cara, não, que fizeram a fofoca tua, disseram que tu era falso, disseram que tu era isso, que tu era aquilo. Aí eu perguntei, cara, me diga aí, o que foi que falaram a meu respeito pra você? Ele, não sei, só disseram que você era falso e que não era pra falar mais com você. Aí eu, porra, cara, por que tu não veio falar comigo? Ele, ah, sei lá, tu ia dizer que era mentira. Pô, tô falando que é mentira na frente dele, né, de novo. Caralho, tá ligado? Você... Uhum. É tipo uma noia. Eu acho que até hoje foi ele que criou essa noia na cabeça dele. Diga-se de passagem, esse cara, eu não quero mais ter contato com ele, até porque ele falava muita merda, ele queria até cara, teve uma vez que eu fui fazer trabalho na casa dele, aí o cara queria levar uma mina pra lá, aí queria que eu ficasse lá olhando. Eu, caralho, tá ligado? Eita, esse tipo de amizade, tá ligado? Tipo, que é muito levando o cara pro caminho mais errado, tá ligado? É muito merda. Aí eu preferi, tá ligado, parar. E depois dessas noias dele aí eu zarpei, tá ligado? Eu digo, tá resolvido, não falei merda nenhuma de tu. É tipo, cara, tem muita desse negócio de fake news. Tu não, eu vi uma reportagem um dia desse, falando que o cara, ele simplesmente foi acusado de abuso e estão caçando ele. Ele ficou jurado de morte, cara. Porque ele Então, por conta disso, ele foi acusado de abuso, sendo que ele não fez nada. Tipo, eu tava vendo agora, né? Acho que passou no Instagram, acho que foi até naquele Cidade Alerta, pô. Acho que a menina de 12 anos inventou que o pai tinha estuprado ela, o tribunal do crime foi atrás do cara, pô. Ele tá desaparecido, mano. Cara, assim, eu não quero trazer a pauta migital pra cá, não, assim, tipo. Ah, cara, não fala disso, não. Teve um maluco que ele pegou meu podcast. Eu até bati um papo com ele, tá ligado? Ele removeu esse vídeo do YouTube. Ele tinha um canal de MGTOW. Aí ele pegou o meu episódio 5. Isso eu até falei no podcast. Ele pegou o meu episódio 5, que eu falo que minha prima acusou de eu ter engravidado ela, etc. Ele usou esse podcast para dar um exemplo do porquê o cara quer ser... Porque o cara tem que ser MGTOW, tá ligado? Aí eu... Como assim? Eu falei, tipo, cara, esse meu podcast foi um desabafo. Eu falei ali, então, tipo, não usa pra esse exemplo não, cara, tipo, porque senão os caras vão pro meu podcast achando que o meu podcast vai ter uma temática MGTOW. Então, tipo, se tu puder, sei lá, falar pros caras o que é meu podcast, do que se trata, beleza. Ele, não, vou remover o vídeo. Aí pediu desculpa e tal. Eu não pedi pra ele remover o vídeo, tá ligado? Eu só disse, eu não vou citar no canal pra não ter bronca nem nada. Mas... Eu achei meio, tipo, sabe? Tá ligado? Tipo, você faz um conteúdo que é, tipo, de um jeito, aí outra pessoa repassa, tipo, o telefone sem fio, dizendo, contando que é outro. Meio complicado isso aí, velho. No caso, me parece que seria justo, tu, assim, claro, a situação já acabou, então, enfim, não vale muito a pena ficar falando, mas, tipo, uma situação parecida, né? Falar pro cidadão, cara, assim, não foi isso, não foi essa ideia que eu quis passar. Se tu falar, se tu deixar desse jeito, vão pensar isso, e não é meu objetivo. Gostaria que tu deixasse claro aqui o que eu tava querendo dizer realmente, tipo, sei, tipo assim, uma solução que eu estaria dando, assim. Foi isso. Você me perdi no meio da minha fala, como sempre. Foi isso que eu tava, tipo, falando pra ele. Aí ele meio que falou, vou remover o vídeo. Eu disse, cara, não precisa. Só deixe um comentário falando, deixa um na descrição. Ele preferiu remover, mas aí foi de opção dele, né? Mas tá tudo resolvido. Não tive, tipo, estresse, não tive briga com o cara. Conversei numa boa, mas assim, é meio complicado quando faz esses negócios, né? Tipo, o cara... O pessoal vai pro teu conteúdo achando que é falando sobre aquilo, aí começam a te atacar depois quando vem que teu podcast, teu canal do YouTube não é sobre aquilo que eles acharam que era, tá ligado? É meio... Não sei se tu já viu isso ou se tu já passou por isso. Não, isso daí nunca aconteceu comigo, não, porque tudo que eu faço é bom e perfeito, e aí... Não. Não, tipo, falando sério agora, nunca rolou comigo, assim. Eu tive essa sorte de não ter rolado. Na verdade, inclusive, é um dos meus medos. E aí, acho que serve até de uma espécie de motivação para tentar ser bem... Não sei se a palavra é assertivo, mas ser bem sincero com a galera. Olha, pessoal, o objetivo desse podcast é esse aqui. Eu até coloco lá, não, o objetivo não é salvar o mundo, entende? Entendi. Cara, então, eu... eu acabei me perdendo aqui, velho. Caramba, a gente começou. A gente partiu do ponto. Boa noite. Boa noite. Levemente interrompido aqui pela minha querida mãe que veio me desejar boa noite, eu desejo de volta. Dá uma benção aí pra ela, por favor, cara. Sem meme. Benção, tia. Tá ligado? Aí, putz, o que eu tava falando? A gente isso tudo que a gente tava conversando era um parêntese, porque a gente tava falando sobre o pessoal do curso de medicina e foi o cursinho de vocês. O que eu achei muito legal, porque dá brecha para eu aliviar a minha raiva. Eu sempre tenho uma raivinha do pessoal do meu curso de psicologia, que parece que todo mundo lá que acha que vai ser o próximo Freud. E aí, todo momento que eu tenho, assim, que eu posso descarregar minha ira em forma de um monólogo, eu faço, entendeu? Mas aí a gente parou nesse ponto. Eu não sei se tu queres avançar para aí, não sei de onde a gente vai. O negócio é, a gente... Um como é que se diz? Aqui nesse papo aleatório, a gente pega um carro para ir para Toronto e para em Nova York. É isso. Tá ligado? Então, nem se preocupe se rolar esses parênteses aí, cara. A gente fica assim enrolando para caramba. Uma das coisas, isso me lembrou algo, se me permite falar, tipo, essa insegurança da gente, desses parênteses da gente, tipo... A gente acha que tá... A gente, tipo, vai melhorando isso, tá ligado? Tipo, com o tempo, a gente vai... Tipo, vai aprimorando, como eu falei, a comunicação. A gente vai vendo os pontos que a gente erra. Eu acho que uma coisa que tu vai fazer, com certeza, quando eu publicar esse podcast, é ouvir ele para ver onde, e que ponto a gente... tu errou, no caso. E eu vou também ver. Porque eu já fiz um podcast com o Thiago Carvalho. Esse foi um dos marcos que também meu podcast, tipo, eu cheguei lá no Thiago Carvalho do Cagando e Andando, aí eu cheguei nele e falei, cara, bora gravar um podcast falando sobre a situação dessa moeda real. Aí ele, beleza, quando tu quiser, a gente combina. Teve os imprevistos, aí eu tive que fazer um podcast para suprir, tranquilamente. Aí depois a gente gravou, teve algumas coisas que... Eu vi ali no podcast que eu poderia ter melhorado e tal. E aqui contigo, tu falou aquele negócio lá. Tá parecendo a entrevista. Mas é porque eu tô tentando saber como é que toca um podcast assim. Tipo, tá rolando uma conversa ali, aí o cara não sabe, às vezes, o que falar. Fica meio travado. Aí eu fico tentando dar aquela empurradinha, sabe? Tipo, vai, fala alguma coisa. Tipo assim, não forçando. Não forçando, mas motivando, sabe? É por isso que eu... Fiz algumas perguntas para tu e tal. Por isso que ficou aquele clima de entrevista, né? E eu acho que... Eu não sei, nem sei se tá mais. Eu acho que a gente meio que se abriu aqui e tal. Tá mais solto. É um lance que acontece com um amigo meu da faculdade. A gente gosta de estudar a mesma área da psicologia, né? Que é comportamental. Às vezes a gente fica horas conversando sobre. Mas na nossa amizade, às vezes, alguma coisa parece meio estranha, né? A última vez foi o fato de que, como as nossas vidas têm estado muito paradas, a gente não tem tido muito assunto, né? E eu pensei que era só comigo. Aí a gente conversando no Discord, ele falou, cara, tá acontecendo isso aqui. Ou seja, que a gente tava ficando sem assunto, não era só comigo, era com outros amigos. E a gente tocando nesse elefante, falando do elefante, a gente conseguiu ter uma conversa decente, sabe? Aí eu acho que a gente acabou superando uma certa estranheza. Acho que quando a gente toca no assunto, sabe? Olha, tá acontecendo isso aqui. Mas será que eu fui muito esquizofrênico agora? Enfim, não foca na conversa, cara. Não fica com essas paranoias. Ia lá o cara falando sozinho. Ih, rapaz. Ei, cara, me tirou uma dúvida. Isso, tipo, é verdade. 33 centímetros. Porra. Aí não dá, cara. Eu pensei que era quilométrico, que nem naquele dia que eu botei a bunda na janela e tu conseguiu... Não, cara, aí já foi longe demais. Sim, mas como? Eu acabei... Era... Ah, sim, lembrei, cara. É verdade que psicólogo é uma pirâmide, cara, porque psicólogo precisa ir no psicólogo para poder manter a sua mente também de boa. Aí, tipo, aquele psicólogo... Que vai para o psicólogo. Peraí, aí o psicólogo que faz consulta com aquele outro psicólogo, ele tem que ir consulta com outro psicólogo e assim vai. Não, na verdade, o psicólogo é gay, né? E lésbica. Acontece muito. Mas tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer, cara? Que, tipo, essa necessidade de um psicólogo fazer consulta com outro psicólogo, sabe? Tipo, eu tinha ouvido falar... Quando eu tava fazendo consulta com a minha psicóloga, ela mesmo disse, ah, a gente precisa fazer consulta com outros psicólogos. Aí, depois de um tempo, eu vi alguns colegas falando isso em grupo. Aí eu fiquei, caramba, pior que, vamos dizer assim, faz um sentido, sabe? Mas, tipo, tu tem alguma coisa a falar sobre isso, cara? Tipo, tu já ouviu falar sobre isso dessa forma assim que eu tô falando? Ou tu já parou pra pensar nisso? Tipo assim, a parte da pirâmide é sacanagem tua, né? Tipo, é piada, né? Alguém te falou, não, é uma pirâmide essa porra, não, Illuminati... Não. Pirâmide que eu tô falando é tipo, vamos dizer assim, essa corrente, tá ligado? Que realmente, tipo, se é algo necessário, que todo psicólogo, ele tem que fazer consulta com outro psicólogo, se essa corrente de psicólogos é necessária pra... Ah. Entendeu? Pirâmide entendi. Falo é nesse sentido, sabe? Não é tipo, isso não tem aqui. Nada a ver com mensagem subliminar, é tipo Illuminati, conspiração, nada não, tipo, só uma forma assim de dizer, sabe? Uhum. Cara, assim, é real. Tipo, o psicólogo, ele tem que ir no psicólogo. Acontece o seguinte, o médico, quando ele está gripado, ou quando ele está com, sei lá, um galho enfiado na nádega esquerda, ele vai a outro médico, porque ele mesmo não tem a capacidade de tirar aquele negócio. Com o psicólogo, eu acho que é correto dizer que acontece de maneira parecida, entende? Evidente que, assim como o médico que fica doente, ele conhece os sintomas dele, o psicólogo, por estudar e... Vamos entender que todos os psicólogos estudam, tá? Pode ser que nem todos, como eu te disse, às vezes tem cara que entra no curso de psicologia achando que vai ser o próximo Freud, etc e tal, acaba se achando mais esperto que todo mundo, não estuda nada e se acha um puto intelectual. Mas estamos tratando de um psicólogo que não é assim, sabe? Então, ele certo. Pode... Cara, tá com cheiro de queimado. Cheiro de pneu Força queimado. Aqui em casa, acho que alguém queimou alguma coisa na cozinha. Mano, vê lá na cozinha, vê se o pessoal tá ligado no cheiro que tá vindo, porque... Tá pegando fogo, bicho. Família morre. Enfim. Pode prosseguir. Então, um outro psicólogo, ele vai auxiliar esse psicólogo que busca ajuda e identificar quais são os problemas comportamentais dele, sabe? Entendi. É basicamente isso. Não tem como psicólogo ele ser o cara invulnerável, sabe? É meio que isso. Entendi. Aí basicamente, se um psicólogo, ele não, tipo... É uma coisa que eu não entendo. Tipo, se ele parar de ir no psicólogo, esse psicólogo, ele, se ele parar de ir no psicólogo, ele não tem, ele tipo meio que perde alguma coisa, ou não tem nada a ver. Tipo, ele pode continuar tipo exercendo o trabalho dele, ou é realmente uma necessidade dele sempre ter esse acompanhamento também? Então, é necessário que ele tenha esse acompanhamento de outro psicólogo, porque aquele negócio, às vezes nós não somos os melhores juízes de nós mesmos. Entendi. Em que sentido eu digo isso? Às vezes o teu olhar para si, ele é enviesado. Então, eu não sei se tu já teve essa experiência de um momento em que tu se acha um cara muito foda e no momento seguinte tu percebe que tu não é tão foda assim. Isso acontece comigo, tipo, é um 880 e acontece comigo uma vez no ano e muda e, tipo, eu me sinto foda por um segundo e depois eu tô me sentindo merda, tá ligado? É no ano novo. Agora eu vou mudar. E no minuto seguinte, esquece. Tudo mentira. Enfim. Pode falar. Cara, fala aí e fala que depois eu tenho um negócio em relação ao ano novo. Eu vou te perguntar. Me lembra. Beleza. Se anota. Não, anota. Anota. Vou anotar agora. Então, pode assim, prosseguir. Onde eu tava? Às vezes o teu olhar, ele fica enviesado. Por uma questão emocional mesmo. Às vezes a gente... Como eu disse, não somos os melhores juízes de nós mesmos, porque nós estamos, às vezes, contaminadas por uma visão otimista ou muito pessimista de nós mesmos. É necessário que alguém de fora faça análise, entende? Entendi. Então, quando tu tá mal, sei lá, vamos supor que seja com depressão, quando a pessoa tá depressiva, ela fica menos disposta a exercer certas atividades. Isso pode afetar teu trabalho, a análise que tu faz com teu paciente pode ser menos criteriosa, acho que é essa palavra, pode ser mais desleixada, para ser mais claro. Ela pode ser mais desleixada, pode acabar fazendo mal a outras pessoas. Então, pode até psicólogo, pode até causar mal até o próprio paciente, né, também, isso. Tipo, ele mas fala é exatamente alguma... isso. E, tipo, ele falar alguma coisa que não devia e tal, que acabou piorando a situação, sabe? Tipo, não soubesse expressar direito. Uma coisa que... Isso me lembrou até que minha namorada, ela foi tentar fazer uma consulta, e a psicóloga disse que a fonte de todos os problemas que estavam acontecendo com ela, inclusive uns traumas pesados da infância, foi culpa dela. Tipo, tá ligado? Tem coisa que foi bem pesada, que tipo ela nem tinha consciência do que estava rolando, e a psicóloga disse que foi culpa dela, tipo, do nada, tá ligado? Ela disse que sempre... E encerrou a consulta com poucos minutos, ela só ficou na consulta por 10 minutos por aí. Que bizarro, porra. Isso. Já, tipo, tem psicólogo que realmente ele, tipo, só exerce a profissão por exercer, né, cara? Tipo, assim como tem muito profissional que faz isso, né, cara? E acaba criando aversão, a pessoa fica com aversão aí na consulta. Tipo, uma pessoa que vai num dentista, por exemplo, que eu passei num dentista uma vez, que puta merda, cara. Mas, enfim, eu acabei, tô mudando aqui muito, mudou o assunto. Pode continuar, desculpa aí, cara. Tá, peraí. Tava falando. Não, acho que o que eu tinha para falar da necessidade do psicólogo fazer consultas com outros psicólogos, acho que eu já deixei claro aqui. Entendi. Ah, funciona então, dessa maneira. Então, minhas dúvidas estão totalmente tiradas. Uma coisa que esse negócio de como vai influenciar a consulta com o paciente, isso me lembrou uma coisa que antes de eu trocar de psicóloga, a primeira que eu. Quer dizer, a primeira não, né? Uma das que eu tava, acho que 2018, por aí, ela... Teve uma vez que eu cheguei na consulta, comecei a falar, eu notei que ela tava meio aérea. Tipo, ela sempre foi animada. Tipo, demonstrava interesse em querer falar, e, tipo, em ouvir, anotava algumas coisas. Tipo, ela ficava bem imersiva no que você falava, sabe? Independente do tema. Aí teve um dia que eu comecei a falar e eu notei ela bem aérea, olhando pro computador, não anotava nada, tá ligado? Ficava, tava meio... Falava bem pouco. Tava aí, na tua, certeza que tava na aí tua. Aí eu cheguei e perguntei assim, você tá bem? Aí ela... Aí meio que ela olhou assim pra mim, aí depois que viu cair a ficha, a pergunta, ela, não, tô bem, não sei o que e tal, só tô preocupada com você. Aí eu... estranho, sabe? Tipo, até hoje eu achei estranho esse negócio, tá ligado? E, tipo, será que ela tava mal, tá ligado? Ela não pode falar, etc. Eu achei meio curioso isso. Do que tu falou, eu poderia, assim, do meu lugarzinho aqui de estudante, que não é o melhor estudante da sala, tá bom? Que fique claro, não é um super... assim, não é o super doutor de psicólogo que entra na tua cabeça, ele, sei lá, ele usa uma armadura de Pegasus e luta contra os teus pesadelos dentro da tua mente, sacou? Não é isso. Daqui do meu lugar reduzido de aluno, eu posso pensar o seguinte, ela tá preocupada com outra coisa. Pode ser que sim. Bora trabalhar com essa hipótese, entendeu? Ou seja, uma teoria que não foi provada, é uma hipótese. É porque, como ela não falou nada, a gente só pode trabalhar com isso, né? Deduções, no caso. Deduções, hipóteses, teorias. Então, a minha hipótese que é, ela talvez estivesse preocupada com outra coisa, muito importante, talvez filho, briga em casa. Porque psicólogos são pessoas também, né? Isso aí a gente sabe. Isso é verdade. Mas, tipo... Tem pessoas que, tipo, forçam, né? Tipo, tenta manter ali aquela compostura que sempre tem, né? Independente do problema. Não que isso seja, tipo, algo errado. Como é que eu posso dizer errado, não? Poxa, cara, fugiu aqui a palavra. Bom, basicamente assim, tem pessoas que gostam de manter isso para não demonstrar, porque pode levar algum tipo, sei lá, alguma puxada de orelha, né? Do chefe, de quem comanda ali. E tem outras que ainda tem aquela liberdade para poder ficar, né? Tipo, porque o psicólogo fica naquela sala fechada, antes de ter a consulta com outro paciente, ele ainda pode ver alguma coisa no computador, no celular, tudo mais e tal. Pode ser isso, né? Que ela tava resolvendo alguma coisa e alguma coisa aconteceu na hora, nunca se sabe, né? Bora separar dois comportamentos aqui. O primeiro, o dela tá meio aéreo. O segundo, a resposta que ela te deu e tu não teres confiado. E seria uma resposta que não te convenceu muito, né? O primeiro a gente já falou, no caso de talvez ela estivesse meio aérea mesmo, por algum problema familiar, etc., que tivesse tomado mais a atenção dela do que a consulta naquele momento, né? Isso, Entendi. enfim, a gente já falou o necessário sobre. Agora, o segundo, eu acho bacana que eu vou ter gancho para te explicar o que é rapó. Rapó. O pessoal fala rapó, não sei se é rapport, ou sei lá, não sei. Mas normalmente tu vai escutar psicólogo falando assim, rapó. Ou seja, é a relação do psicólogo com o paciente. Às vezes ela é muito receptiva, às vezes não. Cada abordagem da psicologia, das tem várias, mas eu conheço. No meu curso, a gente aborda quatro principais: é a comportamental, a psicanálise, a gestalt. Aí tu tem a centrada na pessoa. Cada uma aborda esse tema de uma maneira diferente. O pessoal da psicanálise, eles já são meio. Eu brinco assim, que eles são meio místicos. Tipo assim, são mais distantes do paciente. Sabe aquele clichê do cara deitado no divã e o outro anotando? É Sei. basicamente isso. Então, existe uma certa discussão dentro entre os psicólogos da maneira com a qual você deve se relacionar com o paciente. Tu não pode ter uma relação muito íntima com o paciente, entendeu? Porque senão, pô, começa a ser afetado pelos problemas dele, isso é ruim, isso vai prejudicar ele também. Faz aquela Então, esponja, né, que absorve, no caso, né? sei lá, imagina que tu começa a namorar uma paciente tua, porra. Pois Putz. e continua atendendo ela, entendeu? Para mim é o máximo da falta de ética, porque ela está se abrindo total contigo lá e tu pode usar essa informação pelo bem e pelo mal, entende? Aí nesse caso é tipo o One Ring, sabe? Do Senhor dos Anéis, o anel que o Frodo carrega. É melhor nem Sei. usar esse anel, entendeu? Nem te dá a oportunidade de prejudicar outra pessoa. Pode ser que tipo, hoje tu tá de boa, mas tu não sabe como é que tu vai estar amanhã. É. Assim, tu trabalha para ser sempre uma pessoa boa, mas às vezes quando as pessoas têm a oportunidade, elas acabam sendo más. Então, Entendi, assim, entendi. o rapó é essa proximidade entre o psicólogo e o paciente. Naquele momento, essa resposta que tu desconfiou, talvez, nessa hipótese, pode ter sido uma desculpa que ela criou para, de repente, não te passar a impressão de que ela não se importa com o teu problema, sabe? E de repente impedir com que tu se sentisse mal, entende? Ela Entendi. buscou essa, ela talvez ela tenha dado essa recuada aí, feito essa manobra. Outras abordagens, não sei qual a abordagem dela também, não sei se tem abordagem que diz isso, enfim. Mas outras abordagens da psicologia, se eu não me engano, é a centrada na pessoa que fala disso, que é tu seres sincero, entende? Então, Entendi. ser sincero é tipo chegar para o paciente: oi, bom dia. Cara, desculpa se eu te pedi para repetir alguma coisa. Tô meio aéreo devido a alguns problemas hoje. E aí, mas eu quero dar o meu melhor nessa consulta. Mas para dar o meu melhor, eu tenho que te avisar. Eu tô meio aéreo hoje. Então, quando o cara viaja, ele tem que falar: olha, cara, desculpa, viajei. Pode repetir? Óbvio que não, ele não vai poder. Óbvio que vai ser sacanagem se ele ficar te pedindo para repetir toda hora. Entende? Mas é um exemplo que eu tô dando. Às vezes é uma Entendi, tipo, comunicação mais sincera, outra é mais meio mais nebulosa. meio artificial assim, alguma coisa assim, para ver se consegue puxar alguma coisa do paciente ou tipo meio que dar uma recuada em alguma coisa que ficou mais aberta, não sei. Tipo, uma coisa que eu estranhei é porque assim, por que eu estranhei isso? Porque como eu passei um longo tempo fazendo consulta com ela, ela sempre foi bem animada, sabe? Tipo, era bem. Era, tipo, sabe, ah, como é que tu tá? Não sei o quê e tal, sempre dando um sorriso, etc. Aí depois teve só esse dia, só nesse dia específico. Depois disso voltou tudo como era antes. Mas esse dia específico, até hoje, eu me lembro, porque foi algo que foi tão diferente de todas as outras consultas que eu fiquei. Que eu realmente estranhei, sabe? Cara, só para encerrar aqui, que vai dar quase meia-noite já, e eu tenho que ainda ver outras coisas do podcast, cara. Vê só, tu já ficou mal ou tu fica mal no ano novo, bicho? Eu já fiquei mal. Não tem uma regra para ano novo. Não é que o ano novo me deixa mal e eu fico que nem o Ted do How I Met Your Mother, não. Sei lá. Eu nunca, não tem nenhuma regra, mas tipo, isso rola contigo. Rola, tipo, eu não sei dizer, mas no Natal, eu acho que isso tem muito a ver. No Natal, eu até tenho uma ideia do porquê. É mais, tem muito a ver com a minha infância, porque nessa época eu tinha muitos amigos da escola que diziam: ah, eu vou na tua casa, vou te visitar lá no Natal, porque todos moravam perto. E no dia em questão, às vezes eu ficava no portão de casa, sentado, eu via as crianças brincando. Na época também eu era criança, né? Via lá os meninos brincando, etc. Eles me chamavam, mas eu não ia porque eu estava esperando os ditos colegas, né? E eles não iam. E teve outras vezes que meu irmão dizia: ah, vou jogar contigo. No caso, meu irmão mais velho dizia: ah, vou jogar contigo, vou passar um pouco da madrugada jogando contigo. Ele só jogava um pouco e depois ia para casa dos amigos. E tipo, às vezes quando eu ia dar uma vagada, né, pela rua, porque Natal e Ano Novo, as ruas aqui ficam vazias, com poucas pessoas. E não rola besteira, tá ligado? É tipo uma das poucas datas comemorativas que é realmente seguro você sair aqui. Aí, disso, eu comecei a ficar mal, me sentindo sozinho, sabe? Tipo, Natal, sempre nas propagandas, sempre remete à união, né? Mas, para mim, me remete a ficar sozinho, sabe? Tipo, eu sei que eu vou ficar sozinho ali e não vou ter uma companhia. Aí, tipo, meio que nisso eu fico mal um pouco, às vezes eu fico mal no Natal porque eu fico me lembrando dessas coisas, mas não é algo que eu, tipo, me deixe consumir. No Ano Novo, é meio que como se batesse uma crise existencial, sabe? Tipo, o cara começa a questionar tudo, o cara. Esse no meu caso, né? Teve uma vez que, quando eu tava, da virada do ano passado pra esse, cara, eu fiquei mal pra caramba, velho. Tipo, não só pensando no tempo que passa, mas eu também fiquei pensando em algumas coisas que eu fiz, tá ligado? E como isso vai me afetar no futuro. E eu tenho esse excesso de futuro, sabe? Aí eu meio que não sei como agir. Eu não sei se isso vai ficar entranhado comigo por um tempo, sei lá, é meio estranho. Aí eu queria perguntar para ver a tu se tu já chegou a sentir isso, ou se tu sente, não sei. Cara, o que tu sente no ano novo? Assim, não dizendo, nossa, olha como eu sou melhor, mas eu diria que eu sinto uma sensação parecida às vezes antes de dormir. Às vezes eu. Isso, na verdade, eu acho que cessou. Ou melhor, a intensidade diminuiu Entendi. no decorrer dos últimos dias. Mas às vezes eu ficava olhando pro teto e pensando, cara, um dia eu vou morrer. Não, no meu caso Sabe? nem era assim. Era tipo, eu ficava pensando, como eu já te falei, né? Teve algumas coisas que rolou, né? Que eu acabei fazendo, que eu não me orgulho muito. E tipo, eu fico pensando como é que isso vai me afetar no futuro, e ao decorrer do que o tempo passa, eu vou me questionando. E uma dessas coisas ocorreu no ano passado e tal, e se intensificou mais. Tipo, foi que eu fiquei muito mal, não consegui curtir o ano novo, sabe? Tipo, que é uma época que o pessoal tá festejando e tal. Eu não sou de fazer promessa de ano novo, mas tipo, eu curto a festa, etc. Mas, então, era basicamente essa pergunta que eu queria fazer, cara. Então, é isso, vamos encerrar aqui. Cara, obrigado por ter vindo aqui o podcast. Espero que eu te traga mais vezes aqui para a gente conversar e tal. Se o pessoal quiser te encontrar em rede social, como é que o pessoal faz para poder te encontrar? Ah, tá. Tu escreve arroba undead, aí coloca aquele tracinho embaixo, que eu não sei qual é o nome, é underline? Ah, isso, underline. Aí tu escreve Undead Sama, S-A-M, tipo de Senhor Undead, como se fosse... Enfim, não sei se vocês assistem anime, eu espero que assistam. Os bons, os certos, os dentro do bom senso. Os que não aí são... coloca Undead Sama. Os que não tem garotas peitudas, quando você tá assistindo, né? Tipo, a cada 3 segundos tem uma garota muito peituda na tela. É, e os seios dela são de gelatina. Aí você vai no Spotify, você pode achar como Undead Morto Vivo. Podcast. Aí tem alguns já que eu já lancei, a página, ela coloca, eu coloco os memes lá, aviso a galera por lá também de novos episódios. Ainda não reativei o meu canal, mas também tem o Telegram. O Telegram eu posso deixar aqui no grupo do Acervo. Aí quem quiser entrar no Cemitério de Animais, que é uma referência a uma música muito boa do Ramones, Pet Cemetery, aí pode entrar. Certo, eu posso deixar até na descrição do episódio, cara. É, fica tranquilo. Ah, isso seria lindo demais. Certo. E então tem mais alguma forma aí? O podcast está em todas as plataformas, né? De streaming de podcast. iTunes, Spotify, Deezer. Cara, todas essas aí, né? O Anchor, ele faz uma coisa curiosa. Ele fala, olha, ouvinte no Spotify, no Apple Podcast, no Cashbox, alguma coisa assim. Não, é Overcast. Não, é Overcast. Certo. Aí depois ele tem uma estatística chamada Outros. Aí eu não sei o que são esses outros, sabe? Se você não faz parte nem do Spotify, nem do Overcast, nem do Apple Podcast, nem da Anchor mesmo, ou não escuta pelo navegador, cara, é o teu One Piece, entendeu? Procura. Entendi. Navega e vai aparecer. Mas... uma coisa, quando tá no Apple Podcast, geralmente a maioria dos agregadores, eles puxam do Apple Podcast, então já deve estar na maioria aí também. No meu caso, perdão, para quem quiser me encontrar, Acervo Perdido Podcast no YouTube, em qualquer agregador de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Se você quiser encontrar no Telegram e no Instagram também, que eu vou dar uma atualizada na página, é arroba acervopedidopodcast. Se você quiser mandar um e-mail também, você pode mandar para acervopedidopodcast@meiofense.com. Undead, você tem algum endereço de e-mail, cara, para enviar para o pessoal? É verdade, eu sempre esqueço. Eu até esqueci de colocar na página nova. É o confissões do não morto@gmail.com. Confissões sentiu, né? Certo, vai estar na descrição também do podcast. Beleza? Então é isso, cara. Muito obrigado. Beleza. Por ter vindo. E um abraço, pessoal. Até o próximo episódio e fomos!